Obrigado. Está começando a gravar a partir de agora. Não estava gravando? Vocês podem ficar tranquilos. Você apagou a gravação? Não, eu não gravei o tempo que vocês estavam sozinhos. Não? Não, eu respeitei a privacidade de vocês. Eu falei que ele estava sozinho. Vocês podem ficar tranquilinhos. Podem falar as besteiras de vocês. Onde estávamos? Eu estava falando. Então pode ouvir. Então pode ouvir a gravação, amor. Nós deixamos. Não confie em ninguém, ele tá mentindo. Tava falando a verdade? Faz aí. Você fez a zona da verdade? Não fez. Pô, fudeu. Eu nunca vou pra zona. Mas você é o Brad? É só levar, é só deixar ele lá, não precisa ficar. Não, a gente não quer levar o Brad pra curtir o aniversário dele. Ele tá precisando levar ele pra uma balada, pra ver assim. Mas tá querendo levar o Brad pra conhecer as mulheres. O quê? É, ele tá precisando levar ele na Paradiso. Não faço ideia do que isso seja. É uma balada. Ah, como é que chama aquilo lá que os caras estão fazendo agora? Montanha. Mas alguém perguntou pra ele se ele quer ir? Os viados da vida aí tá fazendo, mano. Viu? Não. O cara tá furando camisinha, mano. Como é que é, mano? Que chama? Carimbando. Vai carimbar alguém. Você vai posso carimbar. O cara tá sabendo. O cara tá sabendo. É o osso Madalena, né, velho? O cara de manhã ouvindo Madalena, né, mano? Olha, jovem, põe pra ouvir. A minha mãe é ali pra ouvir o que quiser dentro de casa. Eu acordo pra ouvir no Madalena, mano. Eu não vou obrigar minha mãe a desligar a Madalena. Mas você tá vendo? Eu obrigo minha mãe a desligar a Madalena. Aí minha mãe obriga eu a sair de casa. Eu bato com o rádio nela tanto que eu Madalena. Caramba, já brigaram com a mãe por causa de mistura. Vamos brigar com a mãe por causa de Madalena. Depois sabe o pior? Obrigado, Madalena, e fala isso. É, já teve gente já matou mãe por causa da mistura, né? Foda-se. Eu já vi. Eu quero bife de novo! Vai, bife de novo, porra! Falei que eu não gosto de bife! Eu quero bife! Vai, vai, vai, vai! Morreu, mano. Não, me diz. E o filho que matou a mãe por aniversário de por dia das mães, lembra? Você lembra desse caso? Contei pra vocês? Não. Ia ser dia das mães. Brincadeira. Ele falou, não. Vou dar um presente pra minha mãe. Vou fazer. Vou jantar. Foi lá, comprou o frango. Aí pensou, se eu guardar já dele? Aí eu vi isso daí. Vou colocar no armário. Ele guardou o frango. 4 dias. No armário, 4 dias. Beleza, deu pra mãe comer. Depois ele fez, deu pra mãe comer, a mãe morreu intoxicada. E a criança tinha 5 anos. Não tinha 5 anos. Tinha, acho que era pequenininha. Criança de 5 anos não faz frango, cara. Ah, mas é dos Estados Unidos. Eu quando tinha 5 anos eu fazia frango. Nos Estados Unidos as pessoas faziam frango. Fazia flango, chofango, chofango. Já tava na entrevista lá. Ah, flango assado? Flango assado? Flango assado? Flango flango assado. Não, lembro do moleque que quase matou a mãe e fazia farofa, né? Nossa, só a mãe dele não tinha farofa, então deixava pra ele farofa. Ô, mano! Adivinha de que lado que era? Hortense, esse bagulho. É, mais ou menos, foi lá do norte. Não tinha farinha pro moleque, o moleque foi socar a mãe dele. O moleque tinha o quê? 12 anos de idade, socar a mãe. Tá de farofa. Sabe o que é? É que o pessoal na mídia falou farofa, na verdade era outro tipo de farofa. Era outro pó branco. Era outro pó. Né, Di? Mas as bonitinhas? Verdade, você não respondeu. O Jeff, ele fez bonito com o Lipa, tudo aí. Não merece respeito. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Merece respeito por uma polinização? Eu fui quase estuprado por uma menina. É, praticamente. Duas vezes ele contou. A mina praticamente forçou ele. Ela te deu dois domingos. Ele deu ele e já foi de vez. Como assim? Quase? Você lembra quando a gente jogava RPG? Que a gente foi na balada gay e tal? Eu não fui. Quando eu jogava, o Carlinhos, o Pardal. Sim, eu lembro como eles frequentavam. Sim. Aí eu todo final de semana eles iam. Todo dia? Todo. Não, foi da montanha. A montanha foi duas vezes. A gente ia mesmo. Todo final de semana eles iam. Aí. Deu até uma fita muito engraçada, chegando um cara perto deles, eles se agarraram entre eles. Sim. Sério. É sério mesmo? Cara. É sério. O cara não chegar? Exato. É. Usaram a magia reanimar panela. O dia, você com uma blusa não queima tanto quando você tá. Então, aí eu falando, aí lá nesse lugar tinha uma menina, ó, dela montanha, desse tamanho assim, ó. Grande. Era desse tamanho, menino. E ela catou eu. Não. Literalmente ela catou ele. Ela catou você. Com as cartas alinhadas. A gente ia apresentar alguém pra ela. A gente ia apresentar alguém pra ela. Beleza. Tipo, você não é grande pro Jim, imagina pro Jim. Destrói, moleque. Ó, ó. Vira essa garrafa perto dela. Sou muito frio. Por quê? Estou decepcionado com vocês. É, só que você não tava aqui, por isso. Estou decepcionado com vocês. Você não participou da trollagem, senão você não ia estar assim. Muito feio. Mano, ela tava arrumando um suco aqui, mano. É, você tá reclamando. Tomando um cara, entendeu? É, ele ia arrumar assim, qual que era? Você olhou pro soro dele. É, mas se o cara não quiser saber, deixa o cara, porra. É mesmo, mano. Você quer um pumpinho? O que você quer, mano? Fala, fala. O que você quer? Fala pra eles, eu quero sossego. Fala, eu quero XP. Vamos jogar essa porra daqui de RPG do caralho. Mas eu sei que você escreveu. Quero XP. Ah, é. Aí liga pra mãe dele. Você não vem buscar. Né? Oi. Chegou oi. Chegou a sua mãe aqui no dia. Ah. Você também não. Agora vem. O quê? Como não coube vocês lá? Nossa. Na montanha, tá lá. Ah. Tem uma tada que é essa, né? Ah. Ah. Pô, vocês estão indo lá já. Ela até já. Tchau, tchau. Você é melhor que a Mercy de lá. Se tá lotado a quermesse, não tem condições de ficar. Aí subiram a pé até o Palmeirinho, estou chocado com isso. Uhum. Pra ver se tinha bingo. Não tem bingo. Ah, onde, cara? Já é lá perto, mano. Não é perto. Ô, louco, mano. Da Santo Antônio até o Palmeirinho é perto? Pra uma velha de 70 anos, não, né? Pra mim, eu fazia esse caminho até mais longo. Eu seria uma 4 e vim até a minha casa até. Ô, e o Proadel, que ele acha que é longo? Hã? E o Proadel, que ele acha que é longo? É a subida, mas eu não tô falando de a gente, né? Tô falando da mãe dele. Não, mas é engraçado, eu nem conheci. Tá vendendo, mas ele é de boa, mas minha tia que tem 70 anos é foda, cara. Mas pra Daniel, é tipo, se for de carro, tudo é perto. Nossa, daqui até São Paulo, nossa, pertinho. Daqui até vamos até a minha casa ali na esquina. Agora de a pé? Nossa, você vai até a mãe lá. Nossa, é muito louco. Porque você deixou você fora de gravar, né? De novo. Não, agora você tá gravando. Então eu preciso se comportar e não ficar trolando o Gui. Ah, mas ele tá gravando, né? Trollar o Gui não dá nada. Não, mas eu acho que não. Trollar o Gui não é problema que eu tô gravando. O problema é falar. Salva o Gui, o Gui é tudo uma dele. O Gui deve ser chateado. Eu sou chateado, isso aí. Tem uma opção pro moleque. Ou sem cair, tudo bem. Cadê a morrida? Para eu podia ter jogado Resistência. Eu também acho. É que eu pego? Vamos jogar Arruiá? Vamos! Arruiá não. Muita pessoa. Arruiá! E essa mesa ia ficar em três lotados. Né? Já apoiando o braço. Não, apoiando o braço. Apoiando o braço. Apoiando o braço. Tá brincando de comidinha? Tá brincando de comidinha? Ó, você tá atentado. Que pique é registrado nos laus. Eu vou ser a legenda. É o Ralph, é o Ralph que tá zoando o Gui. Quem falou agora? Falei o cara. Todos riem. Quem tá falando agora? Ralph, exato. Você vai na TV essa de sustentar, você vai esquecer todos aqui. Palmas leve. Com palmas leve. Com 15 segundos de delay, você não é. Eu fico imaginando. Tipo, fico imaginando assim, tá lá. Palmas alegres, não sei o que lá. Eu fico imaginando o cara que é. É, ele fica. Palmas com sorrisinho. Não, fico imaginando, tipo, o cara não sabe que tem uma palma animada, uma palma, tipo, sarcástica. Tem palma sarcástica. Tipo, eu posso bater forte. Não, é só forte. Som acústico. Sol de referência! Puta, esse pior que é isso! Aí, às vezes, eu escrito, referência à música Missão Impossível, cara. Essa é uma missão. Isso é verdade, Missão Impossível, ele não consegue. Uma coisa que eu gosto aqui é McDonald's. Tem o cardápio drive. Eu guardava na parede super escondido, tá escrito sem ser drive, cardápio drive. Temos cardápio. Ah, mas aí é pra amigo, né? Porque. Sério, mano, tá sozinho. Se tem amigo com amigo, meu velho! Exatamente! Não, eu acho que ia ter que pedir pra moça o cardápio. Tu foi no lugar perto da porta, onde o cara vai passar a mão, olha a cardápio em braille, que ele leia com as mãos, é. Caindo o cardápio em braille aqui. Opa, achei! Tipo, pra quem tem um cardápio em braille? Pra ele se sentir independente. Os caras têm que pedir o cardápio, ele não é independente. Isso é mais fácil, o cara então veio pra ele do que mostrar pra ele. É. Não, se eu fosse sexo, eu acho que chegaria pra você falar todos os pedidos umas 15 vezes e depois eu peguei e pediu, sei lá, um bip salad. Nossa, faz uns 2 meses. Eu pensei, você leva assim, ah não, moço, obrigado, acho que tô no lugar errado. Você ia fazer isso quando a gente saia da escola, a gente passava na sorveteria. Já passava lá. Ah, oh, sorvete, não sei o que, tem? Tem. Sorvete, não sei o que, tem. Ah, beleza, uma coca. Pô, faz uns 2 meses, eu nem lembro. Vi ontem que teve um protesto mundial contra o McDonald's. Mas de novo? É, aqui no Brasil. Aí eles comemoraram com fazendo o quê? Comendo uma Pips. Burger King. Tá protestando, foda-se. Tá fazendo com a concorrência. O ideal era não comer nenhum, porque faz mal. Você filmou o bagulho então? Por que não pode falar? Foi pro cinema. Os caras, o maluco fez um experimento com o McDonald's. Eu vi, o cara fez um. Ele deixou. Um mês, eu acho. 100 dias ele deixou. Sim, pra fora, bagulho que ele foi filmar de novo. Também tá bom. Justo. Batata frita igualzinha. Não vai estragar minha barriga. Se não estragou fora, não serve mesmo. Tipo, não. É 1 grama de batata sem conservante. Um apocalipse zumbi, é ótimo. Você vai morre mais rápido. Morre mais rápido. Você come coisa ruim? Quando é que você morre, mano? Você vai lá e sobrevive. Porque vai ter comida, você não vai morrer de fome. É, aquele filme que os caras ficaram comendo só McDonald's, não sei o que. É do mesmo cara. É. Ele deixou um potinho guardado e ficou 1 mês comendo McDonald's. O Michael Moore. Ficou 1 mês com McDonald's. Mano, o cara engordou muito, ficou com diabetes, pressão alta. Subiu tudo, colesterol. Também, né? Ficou 1 mês comendo só McDonald's, tá louco, mano. O que eu tô tentando cortar é refrigerante. Você acha que ele ficou com o que agora? Você não acha que... 60% da população só come McDonald's. Então, difícil. 7 dias por semana deles. Sim, 7 dias por semana. Sei que é essa cultura deles. Eu acho que... Agora é isso. Mas tipo, meio da população. Mas, mano, é meio de status. É porque não tem tempo. Não tem tempo. Como é que eles compram lá? A hora que eles não tomam, é como é que eles tomam a Pepsi? Não, também. Mas é tudo tamanho maior. Eu não vejo. Gastou 20 reais a pão. Comeu um bagulho assim, ó. Como é que nós ficamos? Que mata minha fome. Porque eu comer um negocinho assim que não mata nem a vontade. É a pontinha que você vai colocar o cavalo. E vem um danoninho. Assim não mata nem a vontade. Agora assim, matar a fome, mata a vontade. Por isso que ao invés de comprar o... Você gosta de danoninho, velho? Não, mas hoje em dia ninguém compra licença por prazer. Porque se for por necessidade, você consegue. Os caras já piada até hoje não tem como, mano. 3 barrinhas por dia. Do quê? De cereal, se for por necessidade de comer. Necessidade de comer são fome. Hoje em dia existe comida concentrada e tal, que você come isso tanto assim de comida, você não precisaria comer. Mas o negócio é... já tem bastante disso. Mas só que não é comida concentrada. Vocês já viram o negócio lá da pílula, que é comida em pílula? Acho que já fizeram. Astronauta, né? Isso. É, astronauta. Não dá certo, você viu o que aconteceu no fábrica de chocolate. É, o cara ficou roxo, o outro cresceu. Aí vira montanha, não sabe por quê. Comida concentrada, tinha bastante comida. É porque ela achou que era pra comer umas pernas. Aí eu como porque eu gosto de comer. Eu como até sem vontade. Mas eu penso o dia todo o que eu vou comer. Se eu conseguisse ficar uma semana sem comer, eu consigo. Se não, se não passasse mal. É, se passa. Não, porque tipo, não dá muita fome, não tenho muita vontade. Eu como um pouco, depois já paro. Por isso é magrinho, né? Só doce, que é doce. É, mas você já... Não, gente, eu... Mano, isso não pode ser. Alguma coisa que eu quero comer, velho, tipo um chocolate, mano, que eu não devia, eu fiz bastante exame de sangue, nunca acusou nada. Mano, eu nunca goela com doce, mano. Tipo, o problema é muito salgado. Eu sou muito equilibrado. Eu gosto de doce. Não, ele gosta mais de doce. Vamos falar. Omega Man. Omega Man. Ele é que tá mais acostumado com doce, não sei por quê. Por exemplo, eu sempre tenho que comer salgado e doce. Ele não se importaria em comer só doce, mas quando eu quero comer salgado, ele também sente vontade de salgado e ele quer. E muitas vezes eu como doce, ele não vontade de doce, eu quero salgado. Eu gosto de fazer mistura, mano. Eu gosto de comer mistura de doce. Mistura doce com salgado, mano. Minha mãe faz um arroz com abacaxi muito bom. Arroz com abacaxi. Nossa, chama pra comer lá, mano, quando quiser. Vai ver se tá gravando. Por favor, que tá. Você tem que ser ligeiro, não tem nem carro aqui. Nossa, olha aquele pássaro, que bonito. Estou com medo dessa surda. Fica uma coisa bem natural, né? Estou traço com traço mesmo. Mas é um suco, meu mano. Traço dessa sucubus. Do ovo, né? Eu sou mãe. Sabe qual minha mãe tem chique no pé? Nossa, meu Deus, esse bonequinho dele. Esse bonequinho dele. Que horrível. Tem duas, ó. Aquele Undead também, que eu conheci o Undead também. É. Bonequinho. Bonequinho. Boa tatuagem. Né? Ela é grande, uma coisa nada a ver. Que não, a menina do filme colocou, aprendeu o pau do cara de Princesa Sofia. Ah, eu assisti. Eu não converso com ele, tu dá nome. Ah, mas por que esse carro? Mas geralmente é o parceiro que dá nome, não é você. É. É de tudo. Você não é social, mas eu não convido. Mas tem, mas eu não tô você sai do banho, e Denise. Você tá lá tomando um banho, tá lá no quarto, seu homem levou. É, teve uma parte da hora que a panela. A panela queima muito fácil, cara. Não estoura. É, Denise sai, tá no banho lá, daí fica conversando. Ah, no quarto, tá lá o Jefferson. Ia ser muito engraçado, né? Oh, não, não, não. Tem outra conversão de papel. Tem sim, mano. Ah. Você quer um só? Isso aí, toma aí, filho. Boa! Ah, o estranho é tomar pipoca. Ah, mano, o Gabriel botou o saco aqui de seu filho. Quando a gente joga RPG de saco, quando a gente come salgadinho, pra mim não ficar enfiando a mão, eu pego. Esse cara que vem no carrinho, os caras mexeram. Comer sim, não tomar. Você pegou pra ele. Ah, esse aqui do cara me roubou meu copo. Eu achei que ele ia passar pra você. Falta sal, não, tá bom. Gostou. Pegou de pipoca, mano. Deixa muito sem sal. E que mais teria gosto? Eu não sei, eu tenho pouco pra lá, né? Compra mais então. Fala da. Você também faz brincando no Charlie Charlie? Traga perícia. Eu vou chamar Charlie. É um marketing de um filme, sabia? É, ele só me falou. O cara tá falando hoje na internet. Ah, eu queria um vídeo lá. Esse pessoal acreditando que o Lápis mexeu. Mano, é inércia que o Lápis mexeu. A gravidade, o bagulho tá assim, não é só ficar daquele jeito. Não, porque não, se mexer também, explora. Exato. É que nem ele falou no lugar de radiologia. O Ninja, faz o seguinte, embaralha as letras e põe de lá pra baixo. Numera as letras, tipo, vira pra baixo, numera e escreve sem ver as letras. Então, pensa em alguma coisa escrita. Se o bagulho sai então, eu vou chupar. Aí sim é pra se preocupar. É igual o colega meu fala. Ele fala, cara, acredita no Deus Espírito, não sei o quê. Igual esses caras aí de Igreja Universal, aí os caras falam que tá com demônio. Ele falou que qualquer dia você me dá uma coisa, você vai pegar um cargo, não vai dar duas. Ele vai dar uma, se a pessoa levantar, ele dá outra. Se levantar aí, corre. Eu vi o cara falou pro pastor, então, semana passada eu tava com uma dor aqui, era um. Como Então, derrame cerebral no pulmão? Demônio! Mas que eu não tá mais, amei! Aí o moleque lá. Não! Não! Derrame cerebral no pulmão. Tá bom, gente. Ah, que eu não sei ter esse problema. Aí ele falando, aí eu falei assim, até o dia que você estiver dormindo, porque ele mora sozinho, né? Mãe? Ele faleceu faz pouco tempo, ele não tem pai. Ele mora sozinho, eu falei assim, até o dia que você estiver sozinho no seu barraco, se você ouvir uns bagulho aí e saber que não tem ninguém, e se for dormir aí, você começar a ouvir um negócio puxar seu pé, você tá filho, eu quero ver se não acredita, seu filho da puta. O Carlinho também. É o Nemesis. O Carlinho era dessa. O Carlinho era dessa. O filho vai pedir com mais. Ah, que acredito em Deus, que negócio é o demônio, toda hora, demônio, inferno, bem aplicado. Aí o André, o primo dele, falava, não, fica falando esse bagulho aqui, que bagulho pá, eu quero ver, né? Ah, que eu não acredito, que pode vir, não sei o quê. Aí tava na casa do André jogando videogame, aí foi tomar banho. Aí o André pegou e desligou a chave geral, todo escuro. Aí ele saiu assim, né? Ele saiu assim, né? Aí, o André, tá por aí, a hora que ele fez assim, o André com uma luz, assim, ó. Ele falou que o Carlinho travou, velho. Ele falou, o Carlinho travou, mano. Com 5 minutos parado, assim. Pega o telefone, ele tava chegado. Ele tava burro. Por que você sabe isso, cara? Vai acordar, ficar com o fim. Ah, mano, porque é engraçado, é só dar um tapinha que ele levou, ele queria acordar. Eu tô, perdão. Tá parco. Travou, cara. Não, mas Não, o que existe. Eu conheço gente da minha família que era médium. Não, é que não faz mais. É verdade. Não faz mais sessão. Não, a gente parou de ir no centro. Minha mãe frequentava, mas é uma amiga da minha mãe, da família. E ela não recebia mesmo. É a mesma coisa a pessoa falar que não acredita nisso, mas ficar limitado que só existe a Terra. Tá vendo? Tanto que no fundo do mar. Exatamente, isso é muito. Olha o fundo do mar. Como a gente é? Eu entrei uma madurista e estava só com uma pessoa de um corpo celeste. A gente é uma célula de um pulo de um animal que é bem maior que a gente. Se você for ver a de dimensão, o mapa, lindo assim. Assim, a gente não é nada que me faz querer fazer tudo de bom. A gente só não tem tecnologia suficiente pra comunicação. É que eu não, acho que não tem. Não, não problema da tecnologia. Olha, eu tenho um vídeo muito bom sobre isso. É, porque é muito longe também. Tecnologia também, velho, não faz muita diferença. Por quê? Porque a onda de raio já não é velocidade da luz. A gente vai conseguir uma coisa que faça mais rápido que isso, provavelmente. Então, ele já mandou mensagem na velocidade da luz. Só que o problema qual que é? Mas... muito longe, não tem como manter. Não, o problema qual que é? O sol mais perto aqui tem tá dois anos luz, ou seja, precisa dois anos. E esse não tem planeta habitável. O mais perto tem planeta habitável daqui, 100 anos luz, 200 anos luz? Não, o pior não é nem isso. Pra mim, eu penso muito diferente. Tipo, a gente não consegue nem se relacionar com a gente mesmo e vai querer buscar outros. Pô, né? Devia fazer igual. Eu sou bem utópico nessa parte. Eu acho que a gente devia ser realmente tipo um avatar, sabe? Se relacionar bem com a gente, com a natureza. Pode parecer muito engraçado. É, com a natureza. Mas aí, a arte. Você não tá buscando outro pra se relacionar, você tá buscando outro pra conhecer coisas diferentes. Você não precisa ir lá, pô, vamos tocar uma fogueira de pele. Como que é? Não, olha, se o ser humano for, por exemplo, foi pra Marte. Ah, conheci, beleza. Conheci. Ah, o que que eles têm em Marte? Ah, eles têm isso e... ah, a gente não tem isso e isso, a gente quer. Vamos conquistá-los. Vamos conquistar. Vamos pedir, vamos fazer uma troca. Essa é a mentalidade que a gente tem, em geral. É a mesma coisa que aconteceram com os índios. Exato. Né? Só tem problema. Os índios até gente. Ou não, às vezes a gente encontra uma espécie que são os lagartinhos desse tamanho em outro planeta e vai querer conquistar o planeta. Da mesma forma, eu não duvido, assim, tem gente que não acredita em essa experiência, né? Tem tantos planetas por aí, o que não pode ter? É, que não pode ter? Até mesmo porque a gente só se limita em saber o que a gente vê. A gente acredita na NASA. Os caras falam que em Marte não tem vida, mas e aí? Você foi lá pra ver? Tem água, pode ter vida. Da mesma forma os caras falam que foram pra Lua. Tem um planeta que eu nem fui. Ninguém acredita até hoje. Só eles? Bom, não é que ninguém acredita. Tem muitas provas falsas, cara. Tem umas provas que é foda. Qualquer idiota em sã consciência sabe que não era impossível, cara, você sair da órbita da Terra, mano. Naquela época. Mas o que os planos estavam querendo fazer? Mandar pessoas pra ir pra lá pra se reproduzir, pra fazer vida lá. Não, é melhor não. Não, a ideia. Você viu a respeito disso? A ideia não é pra se produzir, é pra criar uma colônia lá. É, eu vi, tem uma brasileira envolvida. E aí só de ida. Acho ótimo! Vamos pro país, vamos pro mundo! Não, ela é do norte. Por isso. Não, mas tem um planeta, não lembro qual que é, que tipo, o processo de formação que ele tá tendo hoje é parecido com o da Terra, não sei quantos bilhões de anos atrás. Menos, né? Não lembro qual que é o planeta. Não, outro. Mas não, mas é sistema. Esse? Então é o planeta, é uma lua de sol. Porque fala que tem cheio. Não sei se aqui tem. Nossa, tem um monte. É porque esses são mais antigos que a Terra, são só gás. Não tem nem estrutura. Não, foi? Os planetas daqui. Ah, tá. Eles são só um gás, não tem estrutura. É que a gente entra, é isso que eu tô falando. Não, até vendo só. Devendo até rosto. Por isso que eu estou falando, a gente vê Marte, aquela puta bola na vermelha. Não, é um monte de gás que funciona. Não, acho que não, Marte não, é. Não sei, mas tipo, quando a gente vê Saturno, por exemplo, Saturno é um monte de gás. Tá, então, você vê a porra do Saturno, você vê um negócio redondinho, tá ligado? Isso que eu falei, é tudo seu. Os caras não fazem a gente ver. É em Saturno que chove diamante, viu, se não me engano. É? Sim. Não, é Netuno. Netuno? Chove diamante. Mas não é Saturno, não? Vamos. Acho que é Netuno. Chove de... ah, não, gente. Aqui. Pô, logo, você passa. Ah, então chove por causa da atmosfera. Vou pra fichinha. 20. A pressão é muito forte. O carbono vira diamante. É, então, em casa, né? Agora, um lugar que é seguido de caramba é a Índia. De diamante? A Índia. A Índia é um lugar sinistro. Só precisa ir muito longe, não, fia. Vai um cara pra você. A Nortense, pra você. Nortense é do bagulho. Na Índia é porque tem um monte de surto de doença estranha lá. Ninguém nunca viu. Parece uns malucos, uns bichos. Cara, os bichos dinossauro. Os caras é vaca. Não é que elefante. Como virou uma vaca? Que os caras é vaca. Você achava que era a reencarnação de galejo? Sim. Sim. Moleque nasceu com 5 braços, 8 pernas, 2 vindos. Aí eu já penso mais na reencarnação de galejo. Porra, Chernobyl, então só Deus, né? Nossa, mais o panteão. É o panteão. Chernobyl, só o panteão. É, pause. Capitão voltando a sessão. Umbrella. É tipo uma empresa Umbrella que fica fazendo experiência biológica. Eu não duvido que os caras façam isso. Zero de verdade? Não, mas se tiver acabado, acabou o filme. Não, você já gera a abstração, é bem que fizeram o remake depois. Eu já pensei. Ah, o Joseph, não é da época de vocês. Nos anos 80, todo santo dia no Jornal Nacional tinha chamada Caso Mengele. Joseph Mengele é um nazista, um médico nazista, que se refugiou aqui no Brasil. E foi uma polêmica. Caramba. O que, que ele fazia? Ele fazia experimentos com seres humanos. O que, que ele adorava fazer? Separar gêmeos siameses e tentar juntar de novo. Não. O cara fazia o centopeia humano, praticamente. Nossa, um ponto. Aonde você vai juntar o quê? Não, parece um filme que é uma versão da, uma versão zoada do Se Beber Não Casa, que é Se Beber Não Entra no Jogo. São zoados, é um filme zoado. Nossa, é, zoado. A paródia de uma paródia. Não, os caras é assim, tipo, é os mesmos atores, acho que é os mesmos atores, então, tipo, tem um cara mais retardado do negócio, começa a ler um negócio de negócio, tipo, eles entram pro negócio dos Jogos Vorazes, então, tipo, como se fosse nos Jogos Vorazes, enquanto um personagem zoado, um Targay, que eu falei, um livro que ele tá lendo, um Targay, um outro personagem. Também, não, usando aí, tipo, o cara acorda vida, bosta. Ela fala, mano, eu tô com um negócio de bosta na boca, eu tô de bosta. Aí eles explicando pra levar assim, tu pé humano. A gente parou com o bullying, eu acho. Foi? A gente parou com o bullying. Não, não merece. A gente não fez bullying. Aí se tiver um terceiro, o segundo filme desse, parece que vai ser a versão zoada do 60 Tons de Cinza. 50 tons de cinza. Ah, é 255 tons de RGB. Porque o cara, tipo, no final do filme, parece que agora parei com esse negócio de. Eu tô tomando 50 tons de cinza. Porque é tipo um sonho e os caras viajam no sonho. No outro. Ok. Pergunta: qual a diferença do avião, do Hulk e do Ayrton Senna? Do Hulk? Do avião, louco e Ayrton Senna. Louco? Louco, louco, pirado. Louco, é que eu, a diferença do avião, do louco e do Ayrton Senna. Não, é louco, louco, louco. Não faço ideia, mas é louco. Desistem? O avião e o Ayrton Senna não falam. Eu não vou falar pra não estragar. É que o avião é tan, o louco é tan tan e o Senna é tan tan tan tan tan tan. Tá tarde, né, gente? Ok. Vocês partem. Mas só morreu. Vocês partem rumo ao norte, adentrando cada vez mais o território das montanhas vermelhas. O frio cada vez mais hostil, inclemente, se abatendo sobre vocês. Condições péssimas de visibilidade. Condições péssimas para andar, para se locomover. Fazer com que a jornada aqui, uma jornada curta, até as montanhas de volta ali. A montanha em si, né, se torne muito cansativa, muito vagarosa. Terreno dificultoso, não era pra ser dificultoso. É. Esse é extremo. Mas não é dificultoso. Dificultoso cobrar. Então. Uma coisa que é programada. Aquela gente sofreu. Então, mas a gente andar normal, a gente não sofre. A gente tá praticamente no quase no inverno. Ah, tá na pior tempestade do ano. Não, pra andar é de boa, mas aí vem neve, você fala na cara, vem vento. Questão clima torna de futuro. futuros. Não uma questão do terreno ser futuro. A nevasca está tornando mais dificultoso ainda. O terreno é um terreno dificultoso. Vocês não estão com neve na canela. Vocês estão com neve no peito, um vento cortando vindo de encontro, segurando vocês. É que você pode pegar o não adianta. Ariel, não é tipo, ah, peguei isso, já tô imune, né? Não, não, não, ah, peguei a bota, não precisa rolar dado, porque eu sempre vou cuidar. Uma coisa, mano, tá ligado? Tudo começa a me mandar. É igual nos filmes, ó. Nossa, eu sou um bravo guerreiro, mas até. Mas esse cara. Igual nos filmes? Beleza, pode tirar mais. É o que o Stannis aconteceu no episódio 8 do Game of Thrones. Ponto final da discussão. Toda regra tem suas exceções, vocês estão vivendo, mano. As condições estão realmente ruins. Estariam piores se você não estivesse aqui. Estariam piores se o Grial não estivesse. Eu acho que o Pato do estariam piores se o. O Pata de Urso não estivesse junto com o Grial lá na frente, procurando um caminho e orientando vocês. O Grial é autossuficiente nesse tipo de terreno. Ok, ele sabe sobreviver, mas ele não conhece os caminhos, coisa que o Pata de Urso sabe. Em determinado momento, quando vocês estão avançando, o Pata de Urso aponta para vocês. Tá vendo lá? E vocês respondem para ele. Não. E ele fala, então, ali existe um pequeno lago escondido. Né? É perigoso a gente ir lá. E se o gelo, por um acaso, mesmo com essa temperatura, estiver fino, a gente pode morrer congelado ali. Né? Estão vendo ali? Não, não estamos vendo nada. E aí o Grial consegue enxergar uma duna de gelo, tá? Algumas colinas de neve, e o Pata de Urso diz, ali é reduto de hobgoblins. Não, com esse tempo não. É insanidade lutar com esse tempo contra essas criaturas. Não vale a pena. O que queremos fazer? A gente pode montar algum espaço para poder esperar a tempestade passar? Será que ela vai passar? Melhor seguirmos adiante. Se a gente tiver que montar uma briga, a gente monta no pé da montanha. Vai ser mais seguro. E aí vocês vão indo. Deixa eu ver quanto tempo vocês vão levar. Velocidade de 2 milhas por hora. São 1.5, mais ou menos. São 3 km por hora. 3, 6, 9, umas 4 horas para chegar. Se a gente fosse normal, sem solidariedade, a gente levaria umas 2 horas. 3 km por hora. Como é que é? Se não tivesse as condições climáticas que está, a gente levaria umas 2 horas. Levaria metade do tempo. Exato. Então, já que eu não tenho essa mesa preparada, mas eu tenho ela. E no caso, se desse, eu poderia gastar uma ficha. Uhum. Que é convocar a montaria. Eu poderia convocar um dragão, por exemplo, pra gente poder ir por cima dele pra poder chegar até pelo menos o topo da montanha. Um dragão não, mas dá pra convocar outra coisa. Um mamute. É possível. Um husky. Um husky. Cavalo glacial. Ah, sim. Então, provavelmente um bicho do terreno ali. Um cavalo glacial dá. Deixa eu ver que tipo de montaria estão. Acho que só bestas. Não, ela é considerada normal, é a mágica. Sim. Mas acho que é só bestas pra usar. Mas o mamute ainda é uma besta. Um jurvôlei. Não é vôlei, não, cara. Um vôlei rajada. Nossa, um vôlei rajada. É Fine Steed. Fine Steed. Tô no conjure aqui. Conjure e vôlei. Vamos cortar. Que isso. Você mostrou aquela música da morte? Como você... Acho que ele é... A música da morte. Desse terreno ótimo. Você quer fazer, Lisbeth? Qual que é a melhor criatura para essas condições? É, para que pudesse levar... Ah, só perguntar para o Pasta de Urso. O mamute. O mamute? O mamute. É aquele. Queria mandar. Beleza, mas o mamute. Mamute. Grande, forte... Existe ao frio e comporta todos vocês. E pode aquecê-los com o pelo. Pode matar. Esse mamute é grande, meu. Levar 8 pessoas. E quando eu simplesmente quiser guardar ele, eu guardo. Acho que. Você dissipa ele. Você dissipa, ele vai embora. Volta, mamute! Vai? Como é que chama o mamute do ponto heróico? Pode ser bom lá, mano. Ok. Me dê uma ficha de ponto heróico. Não. Ganha 2 de interpretação. Muito boa ideia. O que acontece é o seguinte. Elizabeth se concentra. Tá? Ela traça no chão, no meio da neve, um círculo. Aí tá. Ela pega, morde o dedo. Enquanto ela vai fazendo uma prece pra Valkyria. Invoca. Ela traça esse círculo no chão. Que nem as oráculos do... Ó, o pergaminho, cruza morde o círculo. Invoca. Vai ficar o dedo no chão. Com 6 linhas. Formando uma estrela simplificada, um asterisco. Tá? Segura a lágrima com fé. Tá? Fecha os olhos e chama por Valkyria. Vocês veem. Vocês veem o círculo ele brilhar, emitir um brilho dourado. Tá? No centro do círculo vão se formando runas místicas do interior dele para as bordas. Vão se formando diversas runas. Tá? E quando você olha para aquelas runas, você identifica elas como orações a Valkyria. Tá? E o nome de Valkyria é invocado em diversas línguas, em diversas formas. Tá? Quando ela termina e esse brilho, essas runas brilhantes vão surgindo de dentro para fora, tá? Vocês veem aquele círculo ele ser coberto por uma luz dourada inteira. Tá? E dali do centro do círculo emerge um espírito. Tá? Vocês olham esse espírito e vocês identificam um ser humano. Tá? Parece ser um ser humano, ele tem a aparência do ser humano, só que ele é enorme, muito grande. Tá? Um velho de corpo muito robusto, muito forte, emoldurado por uma armadura. Um escudo na mão, um mangual pesado na outra, tá? Ele surge ali do meio, ele aparece, ele não tem pés, ele está flutuando como se fosse um fantasma realmente, envolto naquela aura dourada, tá? Ele olha para Lisbeth, tá? E aí ele faz uma reverência para ela. Quando ele se curva fazendo a reverência para ela, a forma dele é tomada de um brilho dourado, se transformando apenas em uma silhueta que vai se modificando, se alongando, se alargando, até se transformar numa imensa massa, uma bola gigantesca de luz amarela, tá? Que dela vão se desprendendo 4 pilares enormes, tá? Um quinto pilar sai na borda da frente, tá? E o brilho dourado ele vai se desvanecendo até vocês verem o contorno de uma criatura viva, de um mamute, tá? Que, para vocês que, bem, vocês sabem em off, mas em on não, é um elefante do gelo. E não é um mamute qualquer, é um mamute gigantesco, realmente. Tá? Vocês olham nos olhos daquele mamute e ele traz, passa para vocês uma sensação de sabedoria muito grande, de alguém que já viveu muito, muito tempo. Tá? Vocês podem rolar um teste de conhecimento aí, de inteligência. Quem tiver proficiência em arcana pode rolar arcana. Inteligência. Inteligência. Teste de arcana. É seu amigo, mas não é aquele seu amigo. Acho que ele tá perguntando o Dark, não é ele. 10, gente. 10? Meu Deus. É inteligência de com arcanas, né? É. Então só 11. Só 11. 23. 23. Tá. À medida que eles vão descrevendo pra você isso, tá? Você se recorda das palavras da Inanna e você dos seus estudos que você fazia em Lenoren, tá? Os livros que você lia, todas as aulas que você tinha em Lenoren, e vocês reconhecem. E o Bárbaro, que tá com vocês, o Pata de Urso, também reconhece. E ele olha na hora, antes dele começar a se transformar, ele olha e fala: um gigante do gelo. O espírito de um gigante do gelo surgiu e se assumiu a forma de um mamute. Tá? E sob o comando da Lisbeth. Ele abaixa assim a cabeça e aquela presa de marfim curvilínea gigantesca fica na altura do solo. E aí a Lisbeth, a primeira, ela vai e sobe e chama todos vocês, né? Vocês vão subindo ali no dente dele, tá? Quando vocês sobem no dente dele, ele levanta a cabeça o máximo possível, ao ponto de vocês serem capazes de se agarrarem nos pelos dele, escalarem e sentarem nas costas dele. Tá? A partir dali, vocês estão protegidos e o passo de caminhada de vocês começa a acelerar. Vocês começam a ganhar tempo. Quanto tempo depois que você fez isso? Depois que vocês estavam caminhando naquela dificuldade toda. Depois de uma hora, eu imagino, pelo menos. Não sei, eu uma hora. Uma hora, mais ou menos. Já estavam andando, tendo dificuldade, não estão progredindo. O Grial fala, pô, não tá dando. Mesmo eu sabendo andar nesse terreno, não estou conseguindo. Uma hora, pelo menos. Então rolem todos vocês um saving throw de constituição. Exaustão. A temperatura, com aquele vento... Vocês calculam agora? 6, deve estar abaixo dos 50 graus negativo. 14, Jeff. É frio pra caralho. 14. 14. Ela tirou 18 no dado. Oh, okay. 18 no dado. Tirou um 20 natural. Quer dizer que só eu fui exausto aqui. Não, então. Também. Ah, tá. Eu não falei, mas eu estou contando com isso. Eu estou contando com isso? Meu passou, Jeff. 14 passou. 20 passou. 14. Esse foi 14, tem pouco mais pra passar. Ah, 9, 15. Você ganha mais um nos testes, né? Não, não, não, não, não, não, teve um que era um, mais um de dano e mais um de ataque. É o meu. Quero ver ele conseguir soprar a flauta agora nesse frio. Eu sou bem louco, vai congelar a minha boca. Faz a conta aí, Carlos. Faz a conta aí. Ele vai. Ele vai ficar. Não, ele vai colar porque é madeira ou dele? Ou é metal? Madeira. A minha é madeira. É madeira. Você é do meu pai. Então, do pai dele também é madeira? Do seu pai, como é que era o nome dela mesmo? É flauta de pano. É madeira também. Madeira também? Uhum. Não é madeira, não, é marfim. Marfim? Você conhece o pai dele? Fica ali no perto do. Caralho, de pipoca ruim. Milho ruim, né? Foi lá. Pra mim. Nossa, cheio de grão duro, cheio de piruá. É, que não estourou bastante. Não, não, os grãos dela mesmo. É, os grãos mesmo estão embaixo. Sim. Não, tipo, você a pipoca pega... estourada, você ainda molha e ainda tem o grão duro. Não, não é ter grão, é ter só aquelas pelinhas. Estoura e some. Gostei desse grão. Jeff, some ele de pipoca. Não, aquelas pipocas que você tem uma história. Beleza, vai pegar um pipoca. Pipoca ali é. Ok. Tá. Alguém tem uma exaustão? Não. Você tomou exaustão? Não. Bem feito. Você tem um histórico de. É, elfo é mais frágil. Deixa que exausta. Elfo é mais frágil, realmente. Só faz sentido. Tá. Tem quatro dados. Vocês vão caminhando. O mamute vai acelerando o passo de vocês. Não deixa, só. Tá? Joga um teste de sobrevivência, Griel. Murray também. Não, é melhor o Griel, porque ele tem. Isso conhecimento desse terreno. Survival é wisdom, acho. Isso é vídeo? Mas pode ajudar? É. Beleza. Pô, então, normal. Pode tentar, né? Não, mas vou jogar, porque só que ele tem vantagem. Vai ajudar muito. Não, eu vou ajudar então. É mais fácil eu ajudar ele, porque eu tenho vantagem. Pô, ele tem desvantagem. Ajudar. Ele tem desvantagem agora. Tá desvantagem. Eu vou jogar pro pato de urso também. Sabedoria. Vantagem por causa do banquete, né? 11. É o Wisdom. Tá, tô ajudando, tirei mais 11. Tá, vou rolar pro pato de amendoim. Pato de amendoim. Pato de urso. 16 com 4. Mais 11. Pato de urso e pato de amendoim. Mesmo com o pato de urso. Hã? Foi 11, você foi uma imagina menos 15. Beleza, 6 ajuda? Com certeza. Você é bônus. Tá, mais frio do que todo mundo. Tá com muito mais frio, muito gelado. Tá? É, porque ele tem bônus em saber. Griel, Quanto deu o teste geral? Deu 20 do pato de urso? Deu 24. 24 o seu? Mais 11. Tá. Vocês três estão na frente. 55. Tá. É quanto mais melhor. Pato de urso olha para a montanha e ele fala, acho que a gente tem que se aproximar pelo leste. Tá. Eu lembro que tem algum caminho ali pelo leste nessa montanha. Tá. E aí você começa a buscar o Murin também. Murin não consegue ver, condições péssimas para você enxergar, tá? Mas você, Griel, a sua visão devido ao daltonismo te beneficia assim também, né? Nesse ponto. Você começa a olhar na direção que o pata de urso fala, você olha, dá uma olhada geral, né? Você foca na direção que ele fala no leste, e de fato você vê algo que parece ser uma caverna, e você vê um ponto de ataque na montanha. Como assim, ponto de ataque? Ponto de ataque, isso é para quem é alpinista. É um local pelo qual você começa a sua escalada. Tá. Você vê assim, no leste, você vê uma rampa que sobe assim, contornando a montanha. Não consegue ver até onde que ela vai, mas você consegue ver isso. Tá? E próximo ali, você consegue ver uma, o que parece ser uma caverna. Essa música de uma Avenger aí. Essa música é melhor, né? Ao susto. Né? Tá. Eu tô na minha escala, eu deixo ela pra fora, segurando. Tá, sim. Eu tô olhando pra trás, mano. É só uma criatura maligna, então eu imagino que bestas, animais não seriam, né? Animais não tem tendência agora. Eu tô em último no mamute, caso os caras é neutro. Segundo os caras é neutro. É, o animal é neutro, na quinta edição eles simplesmente retiraram a tendência dos animais. É assim, ele é hostil se eu for hostil. Ou a natureza dela já é hostil. É por isso que é neutro. A maioria delas é reativa. É, reativa. É reativa, ativa. Ativa não, é só reativo. É lógico, você não vai encontrar um cão infernal, por exemplo. Uma criatura. Aí já não é assim. Significa... Olha pro cão infernal, já, ele é mau. Ele tá só perguntando. É isso, Fernando, caramba. Vou tirar minha roupa que o grandão deu. Vou dar pro Grial. Você ainda tá em urso, né? Não, tá em urso, em cima de um mamute. Você transforma em cima do mamute? Claro. Ah, okay. Ia ser engraçado. Imagina, tá de do mamute, né, gente? Relaxa. Como é que eu vou fazer? Isso, mas ajuda a... Não, ele taca a roupa normal dele. Que vai ajudar ele derrubou. Não tomar mais. Esse aqui tomou mais? Mas voltou, mas tem que jogar até assim. Não aguentar ele tomar de urso, vamos ver assim. Ah, não. Coisa. Mano, eu vou casar com o normal. Tá logo é pro lado o negócio, vai voar. Tá sobrando aqui no chão. Beleza. Eu viro o gatinho das neves. O gato ele consegue mudar de criatura do corpo. Faça uma pelagem mais espessa, pega dentro do colo do Grial lá. Pode. Vira é um persa. Ele vira um rabo. Sim, ele vira um rabo. Por quê? Que nojo. Elefante. Nossa. É um elefante do gelo. Ok, então um gato das neves. Todo branquinho. Deitado no seu colo. Se cagar, põe. Gostei dessa. Se mijar, vai ficar quentinho. Se mijar. Vai se esquentar. Me tira uma dúvida. Como seria uma magia que cria efeito relacionado a água, ar, fogo, terra, chuva, luz, vento e rocha rolante? Nossa. Qual que é a magia? Sintonia elemental. É do monge? Eu crio um efeito. Beleza. Relacionado à água ou ao ar. Não é aquele show off do Avatar? Água, terra. Eu imagino que seja alguma coisa assim. Também uma coisa mais básica. Eu imagino que seja. Foi essa digitação elemental. Acho que é exatamente isso que eles falam na internet. Só que agora eu tô pensando o seguinte: tem um pequeno problema, né? Com o gelo. Uma música é pesadíssima. Mas esse daqui é um bug. Mas ele consegue ter uma locomoção boa, né? Exato, é por essa situação. Buraco. Muda a cor, faz uma coisinha simples. É só o. Você pega a cor, eu consigo. Ele não vai passar por ele, sabe? Mesmo assim, não, os pés acham que quebrar, mas. Mano, ele vai ser guiado. Ele tá sendo guiado. O mamute tá sendo guiado. Ele tá achando... E ele conhece o terreno, ele sabe onde o terreno é dificultoso pra ele ou não. Ele sabe onde... O mamute sabe onde é perigoso pra ele ou não. Ele não vai querer. Não, o mamute não sabe. Ele não vai querer atravessar um mamute congelado. É congelado. Mamute. Não, ele não vai querer. Uma rocha ou um mamute. Não dá pra criar. Um jarrinho pequeno. É um animal, ele não tem noção. Um monte de cavalo caindo em rio, porque não... Você não sabe. Sabia. Quem vai fazer isso é o pato de urso e a Nisbet. Como é que é? Lê o restante do parágrafo. Não dá pra criar objetos. É só isso, que é perigoso. Mas pode fazer uma pedrinha tremer. Criar objetos. Criar objetos. Algumas coisinhas assim. Quatro elementos e fica brincando assim. E o esquema do fogo? Manipulando o fogo. Manipular o fogo. Você pode trocar a cor da chama. Entendeu? O de criar objetos do mago que tem. Mago de ilusão. Uhum. Só que quando tá fora, pra você não. Sei lá. Ok. Bom. Vocês vão. Apontam um caminho pro mamute. Ele acelera o passo o máximo que ele pode. Neve batendo forte assim em vocês. A ponta do nariz de vocês começa a congelar. Vocês são obrigados a cobrir. Tá, o rosto. Tá? E fica com o rosto todo dolorido devido ao frio. Tá? Vocês vão indo, correndo em cima do mamute. Ou melhor, mamute correndo. Correndo em cima do mamute. Beleza. Peraí, eu tô saindo do lugar, velho. Por que tô correndo? Mais alguns minutos, mais uma hora. É mais cerca de uma hora vocês chegam no ponto de ataque. No ponto de ataque. Tá? Ok. Joguem outro teste de constituição. O Grel tá com cobertor extra? Pode jogar com vantagem. Eu jogo como? Eu sou o bichinho das neves. Você pode jogar com vantagem também. 17 com 4, 21. Falei, já. 4, falhou? 25. Marca uma exaustão. 25. Passou. Ah, não, mano. Quanto? 8. 8. Falhou. Toma uma exaustão. 15 no dado. De boa. Você tá aí, você faz 9. Pro... Acho bom. Exaustão. Acho bom, né? Você vai fazer pro... joguei aqui, ó, ele. Eu tenho que fazer 2 pra ele, que é difícil. Você falou que o pelo do animal ia ajudar alguma coisa? Sim, verdade, desculpa. Todo mundo joga com vantagem por causa do pelo do mundo que tá ajudando. Ah, vamos ver, vai que vai tirar um. Ah, beleza, 25. Hã? 11 já, no dado, mais uma exceção, mais 6. 11 no dado? Passou. Deu 15. Tá, beleza. Passou, então 16 no dado. Maravilha. 19. Você passou, Ariel? E a primeira vez. Ariel, passa a vez. Você passou? Eu tô com um de exaustão. Você passou? De? Quanto foi? Não, você joga no pau. Menos ainda. Menos ainda. Então, é 8 mesmo. Com vantagem? Com vantagem. Matheus, 7, 6. Eu tirei 17, 8. Então, 25. Ah, mas a mesa tá meio lotada, né? O que é isso? Levar pro cozinho. Não, não tem mais aqui, ninguém vai comer. Acho que não. Eu vou levar pro cozinho, só pega um pano pra limpar aqui. Ó. É, tem mais? Dois pedaços. É só pôr alguma coisa aqui, cuidado, não gosta tanto. Como você quer? Aguarda. Você é um pedaço que lavou. Como você quer pegar aqui? Você fosse um clérigo de caminho, não vai brincar. Se você fosse um clérigo de oceano, quem sabe? Que legal. É só por alguma coisa na frente pra não correr muito depois. Um paninho pra dar uma limpada. É, um paninho pra dar uma limpada. Samis. Não tá, galera. Não tá, galera. 3 e 8. É. Não, não tá. É um energizador de dados. Vai tomar 2 agora. Meu Deus. Mas é legal, né? Legal é isso. É igual que você joga um monte de dado aí. Jogar uma bola de fogo. Nossa, foi demais. Ô, Carlos, põe a mão na frente aí. Ó. Já mudou isso pra criança? Pois. Ok. Isso tá... Peraí, deixa eu tirar os dados. Agora vai ficar só esse barulho. Du-du-du-du-du-du. Na gravação vai. Podia ter botar um veludinho ali pra não. Acerta, vai, eu duvido. Você joga só. Tá pra você. Tá. Não, não, não. Tem a música na frente. Aqui, ó, vai parar tudo aqui. Ok. Você errou. Você errou. Você errou. Caraca, velho. Que personagem, caralho, pra tirar tanto dado assim. Ok. Mais uma hora, mais ou menos. Um papel toalha mesmo. Vocês chegam até o ponto de ataque da montanha. Vamos atacá-la. Chegam na base da montanha. Olhem pro alto. Montanha é alta pra caramba. Com certeza tem mais de 2 mil metros de altura. Tá? A gente vai ter que subir, não, né? É subterrâneo o negócio. Não, não, já. Não sei, talvez. Vocês estão diante da caverninha. A caverna é um buraco, como se tivesse desabado um pedaço da lateral da montanha. Um pedaço do gelo. Passei medo e morreu. Um pedaço do gelo da montanha que rachou e abriu uma fenda. Tá? De fenda. Irregular. Você colocou o assunto quase muita fenda. Abriu uma fenda irregular ali, onde vocês podem entrar e se abrigar apertados uns com os outros ali, tá? Vocês olham na direção leste. Clarearam suas ideias aí. Vocês olham na direção leste e cerca de uns 500 metros à frente, vocês veem uma rampa bem íngreme que sobe assim pela lateral da montanha. Tá? E vai circundando ela. Vocês não sabem o como. Se fosse um caminho, já. Como se fosse um caminho, me realmente. Explica aí. Tipo assim, aqui é a fenda. Exato. E aqui já tá o... Não, olhando pro leste. Quantos? Uns 500 metros pro leste. A fenda não dá acesso pra dentro da montanha. Você viu o caminho se você quisesse escalar a montanha. Por agora, fora. Mas deve ser umas 3,5 no máximo. Vocês acham que é bom a gente subir agora na montanha? Tá, tá bichando o braço. Por que você subiu de uma montanha? É, eu acho que tem que entrar nela. Por onde? Você vai entrar nela? Na fenda. A fenda é curta, é só um passinho, não tem fundo. Então a gente pode ficar. Mas a gente só tem que ir atrás dessa montanha? A gente vai acampar. Porque nesse tempo. Então, a pergunta que eu falei é exatamente isso. Se a gente vai acampar ou se a gente vai tentar subir a montanha? Eu perguntei. Foi exatamente essa. O caminho tem que atravessar, subir a montanha, contornar a montanha. O único caminho que tem é subir na montanha. Ah, alguém. Sabe, mas eu acho que se a gente fosse subir a montanha, a gente teria que ir de a pé. Mas a gente acho que não conseguiria. Entendi. Mas a gente não conseguiria escalar a montanha. Tem nenhum caminho que possa fazer circundando a montanha. Se escalar, não é normal. Eu sei alguma coisa sobre o ataque que ela fez da terra. Nada. Gente, eu acho que a gente escalar a montanha nessas condições. Pouquíssimas informações. Não, é, pra saber hoje mais ou menos como é a entrada. Bom. Acho que não dá pra gente escalar a montanha nessas condições. Vocês têm algum livro, alguma informação assim sobre as montanhas vivantes com vocês? Ela tem só um livro do verdade. Joga vocês dois que estão com esse meio de história. Ainda bem que tem um negócio de Barden que nem um 18 então. 18. Vai pra 10. 22. Se a rolagem menor que 9, vai pra 10. 22. Sério? Tá. E em relação a peças de inteligência. Os anões. Os anões são uma raça. Uma das raças mais antigas de Arthur, tá? Mais antigas até do que os próprios humanos. Eles não são mais antigos do que os elfos. Porque o próprio calendário do mundo é 1400 CE, cômputo élfico. Os anos são contados a partir da chegada dos elfos ao mundo de Arthur. Os anões são uma das raças mais antigas. Estão presentes em todas as partes do continente. Tá? Vocês dois se lembram claramente nos estudos que vocês fizeram. Vocês já ouviram dizer, já leram a respeito da Cidadela de Calmir, que é um complexo de anões encravado numa montanha, subterrâneo, óbvio, tá? Encravado numa montanha muito grande. Tá? Não tão grande quanto o Reirinho, o reino subterrâneo dos anões, o reino secreto dos anões. Mas muito grande. É um dos povoados anões mais famosos de todo o reinado. Tá? Existem alguns outros locais de anões que são notórias em Arton. Deixa eu ver se tem mais algum além desses dois que eu vou citar. Não, são só esses dois mesmo. Sim. Vocês se lembram da descrição de, no reino de Tolon existiu uma mina de anões, tá, chamada de Kundrunkar, que é conhecida como Salões do Esplendor, tá, que era uma mina muito poderosa, um anão que era muito poderoso, tinha muitas riquezas, tá? E vocês sabem que também nas Montanhas Uivantes existia um outro povoado de anões, um povoado não tão poderoso quanto o da Cidadela de Calmir, que eles tinham também uma mina, que era conhecida por... Cadê o nome da porra? Que esqueci. Deus, 7 milhões de anões. Deixa eu ver se eu não confundi o nome das minas. O nome das minas é separação, amor. Não é qual cavalo dessa. Nenhum. Cavalos vão ser lindos, cara. Certo. Uma outra. Um outro povoado de anões, encravado nas próprias Montanhas Vivantes, tá? Já na fronteira do reinado, conhecido como Salões de Prata. Que eram famosos esses anões, não muitos anos atrás, por produzirem prata e mítrio. Quanto deu o teste de vocês? 22. Sabe mais que eu. Foi teste do que? História. Vocês não sabem exatamente o que aconteceu, mas no, nas leituras que vocês fizeram, nos relatos que vocês ouviram, tá? É mencionado que esses anões, por algum motivo, eles tinham alguma rixa com os anões da Cidadela de Calmir. Vocês não sabem o que. Então, dá pra se deduzir que eles eram da Cidadela de Calmir. Saíram. Ou parentes deles, alguma coisa assim. E ou saíram de lá, ou brigaram. É, mas existia uma rixa. Bom. A respeito de entrada. Porque vocês sabem que a entrada está encravada na face leste da montanha. Não, desculpa. Face sul da montanha. Sul da montanha é onde a gente está. Onde vocês estão. Está encravada na face sul da montanha a entrada dos Salões de Prata. Vocês se lembram exatamente dessa frase. Encravado na face sul da montanha fica a entrada dos Salões de Prata. Se desse um teste um pouquinho mais alto, eu daria até o nome do dono da mina. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa fenda, porque não é normal ter isso na base da montanha. Sabe o que? Não é nem nada ocupado, porque a roupa é muito tomada. Acho que seria melhor a gente entrar lá, verificar. Aprender como, profundo? Averigo, hein? Vamos. Ainda lá, fazer uma pesquisinha. Bater um pé no chão pra ver se acontece alguma coisa. Tudo é. É melhor eu parar de ser verificado, porque ele voa, né? Não, está frio ou não voa? Na minha blusa. Crescendo o bambu de todo. Ok. Vamos entrar todo mundo na mina, que ela é mais segura. Ok, vocês vão até lá, tá? Vão adentrando a fenda. A fenda é justamente um pouco maior que isso e totalmente irregular. Tem alguma pedra no chão? Tem gelo. Gelo? Pedra de gelo? Uhum. Ah, eu pego uma. Você pega uma e... É. Corta ela. Eu dou um moinho, hein? Um moinho! Ninguém quer tomar energético? Não, obrigado. Só pra pegar uma pedrinha e eu uso um luz de dados. Joga um Tese Force Athletics. Tem que matar um dedo. Não. Usa essa coisa aqui. Tá brincando até agora. Agora que é o interessante. Espero que não seja pior. Os dados não mentem. 14, mas. 14. 14. Tá. Você pega a ponta de um pedaço de gelo ali. Aí você vai bate. E aí você consegue estourar um pedaço assim de gelo. Machuca sua mão. O que você tá fazendo? O Grié e o Celerim estão entrando na fenda. A fenda ela é totalmente irregular. Ela vai entrando 3 metros adiante, em direção ao norte. E ela vai se inclinando de forma também irregular em direção ao oeste. Eu tô procurando. Não se importa assim. Eu vou passar na mão assim. Ele tá lá, foi isso. Investigation. Então. Acertei alguém. Oh, é você que pode tá indo também? Você identifica que é nós, não é? Pega 5. 6. 6. Ok. Peraí, gente, só me meio minha parede. Eu sei lá no banheiro, não vi o que eles estão fazendo. Estão entrando na fenda. Pra ver a profundidade. Isso. Então, investigando pra ver se tem alguma coisa dentro da fenda. Exato. Ok. A gente sabe que a entrada é essa. Jeff, vou tentar perceber se eu sinto cheiro, um cheiro diferente. Rola. Opa. Perception. Uma perception, eu preciso mais tem um cheiro diferente de uma criatura. Pra coisas mágicas. Isso. Mágicas. Joga numa bosta, velho. Jeff. Mas você não consegue deixar de jogar ali, né? É o energia de dados. 21. Essa é boa, tinha falado, sabia? 21, faro. Perception na porta secreta falhou. Procurando coisas mágicas. Tá, joga Perception também. Vocês três lá dentro, tá? A fenda ela vira, ela é toda irregular, as paredes são. Gelo irregular, pontiagudo em alguns pontos. Tá? Com rachaduras, com fissuras. Tá? Jogue vocês três estão lá dentro um teste de sabedoria. Vocês viram para a esquerda, na direção oeste. A fenda ela vai se estreitando e depois de 8 metros ela termina num canto. Termina fechada. Tá? A fenda. Sabedoria alguma coisa ou só sabedoria? Só sabedoria. O meu tem 23 e procurando. 18 de sabedoria. 9. 18 de sabedoria, muito bom. 9? Quando 7. 7, ok. 18 no procurar. Não, 18 na sabedoria. Sim, na sabedoria, procurando itens mágicos, certo? Não, com ele, eu tô com eles. Você tá com eles lá dentro? Claro, eu sou um gato, você acha que eu vou ficar lá sozinho lá fora? Eu tô lá fora. Ela tá com mamute, né? Ela tá lá fora em cima do mamute ainda. Gostei de ver lá atrás, tá lá naquele frio, desgramado. Você me deixou. O Murin tá lá fora também. Entrei no começo da frente, tô vendo se tem. E o pata de urso também tá lá fora. Ele tá na entrada. Eu fui. E às vezes pode ser um lugar que a gente pode pegar pra dormir. Pode ficar lá. Aqui no ombro. Assim. É. Você sente um cheiro fétido. Tirou 23, né? Tirou 21. Mesmo assim, sente um cheiro fétido de alguma criatura bestial. Tá um cheiro familiar pra você. Não é cheiro de orc, não é tão familiar assim. Mas é um cheiro de outro tipo de goblinoide. Hobgoblins. Você sente assim, bem suave, bem tênue. Tá. Dentro da caverninha ali. Aí eu tô tipo mais ou menos na porta, né? No sopalo. Tá, então eu vi, ó, falta de urso, não sei se você percebeu, mas que os hobgoblins usavam esse lugar para abrir. Ok. Vocês vão em direção ao oeste, né? Vira pra esquerda. E ela vai estreitando até formar um canto. Talvez a gente possa voltar aqui. Não um canto reto assim, um canto torto. Tá? E aí o celeirinho ele olha ao redor toda aquela formação, toda irregular, imprecisa. E aí ele conclui o seguinte: isso não é definitivamente trabalho de anões. Isso não é feito por anões. Alguém adentrou essa montanha. Ou abrir isso aqui pra passar uma noite. Sim, então. Mas se eu passar, não. o hall de entrada seria extremamente não anão pra não saber que é ali que é a entrada, né? Seria a coisa mais escrota possível. Os anões são bastante orgulhosos em questão de tradições. Sim, não. De dentro pra trás de dentro. Não, qualquer parte. Eles sempre falam assim, nossa, isso é uma arma de anão, olha aqui, vê como essa arma é boa. Tipo, cara, qual que é a ideia de se esconder, se puta, olha essa fenda? Nada mágico. É aqui. Nada mágico. Não, sei se vai se não, toda cidade é escondida. Não, mas então, por isso mesmo, né? Já tem toda uma cidade gigante. Não, toda. É a cidade escondida? Sim, é. Ninguém sabe. Ninguém que não anão sabe. Não, essa aqui a gente fala primeiro, é escondida, você entendeu? É bem no mesmo. Não tem essa informação. E não sabe se ela é escondida ou não? Se ela é uma coisa oculta assim, não. Então sabe que é na parte sul. Bom, tem no mapa. Mas. O Celerim deu informação pra vocês. Encravado na face sul da montanha, fica entrada dos salões e pronto. Na roda, na hora quer dizer pra dentro. Então, teoricamente, alguma coisa possível de se ver. Tá? Que horas são? Agora são umas 4h15 que a gente já comprou bastante coisa. Sim. Acho que é seguro a gente também, é nevasca, ainda tem uma hora já que tem noite. Esse negócio aqui já tá. Infelizmente é o melhor que a gente conseguiu, tá? Encontrar ele. Quando você fala isso, você ouve passos vindo de fora. Você olha e vê o Murren chegando. Vagarosamente. Não é? Descobriu alguma coisa? Eu tava no forte, eu senti um cheiro de pé. Parece que alguma criatura, algumas criaturas usaram esse lugar como abrigo. Entendi. Hobgoblins. Talvez eles possam regressar a guerra. Natural? Oh. 31. Ó, tem a unha do cara que sou eu. O cara chutou, deu uma quinada. Ok, Griel. Gelo. Dificinho de ver rastros. Tá? Mas você consegue encontrar em algum local uma outra marca de pés. Que se formou ali e deu aquela embaçadinha no gelo devido à gordura. Você consegue encontrar. Isso foi um rastreamento? Conta um rastreamento. Então, quantos rastreamentos eram? Quantas coisas passaram aqui? Tá, você consegue identificar pelo menos dois pés no chão de hobgoblins diferentes. Tá? E uma marca de urina na parede. Uma face da parede, uma face de gelo. Uma face de gelo ali, tem uma concavidade tênue nela, tá? E você olha ali, você nota que o gelo ali, ele tem um tom ligeiramente mais amarelado, ligeiramente menos branco, tá? E vai lá, farejo muito, chega e já sente o cheiro de urina de hobgoblin. Pega o dedinho. Foi esse cheiro mesmo que eu senti. Qual que é o tempo mais ou menos dessa coisa de um ou dois dias. Então não era abrigo. Estavam caçando alguma coisa. Solta dois hobgoblins entrarem aqui. Enquanto isso, lá fora, você e o Pata de Urso, né? Ele solta todo mundo lá pra dentro. Ele vira pra você e fala: e aí, vamos entrar? O pessoal vai querer dormir aqui, esperar o dia seguinte. Esse animal pode fechar a entrada pra nos proteger do frio? Enquanto ele durar, ele pode. Quanto tempo dura? Não lembro se é uma hora. Se for uma hora, já tá no fim. Se for mais, dá pra vocês pelo menos aquecerem a caverna. Bom dia. Eu vou procurar mais rastros na caverna pra ver se eram só dois mesmo. Sem mais, tá? É ver se eles estão procurando alguma coisa. 16, 27 já. Controlar a caverna. Duração instantânea, dura pra sempre. Enquanto não morrer, eu vou se antecipar e ele fica lá. Tô pra caverna, fechou. Mas tem só dois. Sim, ele pode fechar. Ótimo, pode ser vindo lá. Achei um Thank you. Os rastros já desapareceram, você nota isso. Vamos tentar investigar de onde esses hobgoblins passaram, ver se tem alguma coisa diferente. Ah, fica com essa nevasca, já deve ter... Vai chegando, não, o pata de urso vai entrando. Não, tipo... E as pegadas deles, isso, focalizando as pequenas pegadas deles. Só tinha um par, eu tinha mais um lugar. Então, mas tipo, mesmo que o que é o ataque que ele fez, tem um... Investigação. Mas ele já tentou pôr o capô, só tinha um par, só tinha ali e ali, não tinha mais nada, tinha... Continuação, só tinha. Só tinha uma marca de pé. Ah, só tinha uma marca de pé, não deu tipo uma volta na caverna, nada? Não, não. Mas ele podia fazer uma coisa suspeita. Tá lá, hoje. O pata de urso vai chegando. Encontraram alguma coisa? Não parece ser uma base deles. Talvez seja um ponto temporário. Mas só dois. Eu acho que foi um ponto fora da curva. Mas quando os atos vieram aqui pra tentar caçar alguma criatura, vamos ser abrigado com o tempo da nevasca? É, pode ser. Começa a brigar por um tempo da nevasca pra quê? Eles vieram caçar a criatura e a nevasca fez o surpresa. Isso significa que a entrada então pras cavernas está longe. Sim, veio só dois, também por um lado. Você vai utilizar pra gente? Não tão longe pra eles poderem se desgarrar só em um, talvez dois, mas não tão perto pra eles entrar, se arriscarem numa nevasca. Até impossível dar esse apoio, eles não devem estar muito longe daqui. Bom, um amigo de vocês vai pedir pro Mamute fechar a entrada pra gente poder se abrigar aqui. Vocês querem dar uma busca lá fora antes disso? Uma meia horinha rápida. Você sabe se mover tranquilamente no frio. Conhece bem os terrenos. Tomem cuidado, eu vou montar um acampamento aqui dentro. Eu tô com uma. Como é que é, Nivinho? Esqueci, tô com vantagem por causa da exaustão. Mas daí que eu tinha duas vantagens nessa jogada. Eu tenho vontade de arrastar a bigode, uhum. E já tenho vontade de fazer o meu filho. Sim, mas ele assim está exausto. A exaustão é mais forte. É para lavar a salada. Ou outra coisa, se você quiser. Você põe ele dentro da pia, vai ficar apoiado na pia. Pra não ficar dentro. Aí você taca a coisa normalmente salada. Salada e macarrão. É legal isso aí. Vamos ver. É muito bom. Rastreia lá fora. Rastreia. Bom. Fendas você acha no monte, totalmente irregular. Mas nada que abra uma passagem ou que contenha alguma armadilha. Então fala pra mim, como que é o esquema? Só assim? Vocês pararam pra pensar? Assim. Está justamente aqui, dentro dessa tenda, coberto pelo gelo? Vou desenhar pra vocês. O gelo tá disfarçando a entrada realmente? Melhor. Menos provável. É. Só duas pessoas que estão aqui. Se fossem fora da base, teriam várias pegadas. E a fenda? Ela, você olhando por cima. Aqui a parede da montanha, tá? A fenda, ela vem aqui assim. Tá? A fenda é dessa forma. Aí a fenda, olhando de frente, olhando por cima. Hã? Entre 3 e 4 metros. É, alguns lugares, no caso, ele chega na terra. É totalmente irregular. Aqui a profundidade. É totalmente irregular. Como o Solerim disse pra vocês, não é um trabalho de anões. Sim. Vou voltar a fazer alarme ritual. Tá? Isso daí dá pra descrever aqui que foi aberto, lógico, com um abrigo. Não. Tem mais aparência de ser uma fenda natural, uma rachadura no gelo mesmo. Mas que eu subo do gelo, olhando pela parede aqui. Uhum. As pessoas do gelo é mais ou menos. Dá pra ver o reflexo da rocha não. Atrás do gelo? Não dá pra enxergar a rocha. Tem eles também que tinha que estar no limite? Não. Ah, não dá nem pra saber a duração da fenda. Não, não tem. Vocês Já vasculhado lá fora? Bom, sim, vasculhando lá fora. Griel vasculhando lá fora, quem mais tá indo? Eu já voltei pra dentro, eu não consegui enxergar. Mas você não vasculhou ainda. É, tirou um no dado. Tirou um no dado? Voltei pra dentro. Voltei pra dentro, não achou nada. Que triste. Triste. Olha lá, tô levando, vou entrar. Essa neve tá foda, não dá pra procurar nada. Deixa eu entrar, vai. Vou dar ordem pra que eu não fique na entrada e não deixe que nenhuma outra criatura passe. Ele não vai, peraí. O pessoal já veio até o final aqui, verificou tudo aqui. A bunda dele vai ficar pra cá. Investigar o fundo da fenda. É, mas ok. Imagina uma caverna. É um peido de mano. Nossa, é morte, né? É, apesar que tá no frio, né? O nariz tudo duro, entupido, vocês não vão sentir nada. Ok. O pata de urso, ele senta lá, né? Ele já pegou um monte de pele e jogou no chão ali. Cobriu o gelo. Montou um abrigo rudimentar pra vocês ali. Tá? Fechado. Uma caverna fenda, exato. Ele vira pra vocês e fala: bom, algum de vocês entende alguma coisa de anões? Eu sabia, bom, eu tenho alguma coisa. Como é que eles constroem os seus abrigos normalmente? O mais escondido possível das pessoas, acho que é da forma mais caprichosa possível. Você tem colesterol? É, isso aqui não é que tem cara de anão. Então. Eu acho que ele foi levado a uma profundidade. Pra baixo. Ih, com bastante armadilha. É, armadilhas. Isso vai ser um problema. Algum de vocês é armadilheiro? Ou ela precisa ser ativado, elas. Ela fez novas, então a gente não pode... Você sentiu o perigo aqui que eu dou? Você sentiu o presente de armadilha ou eu sou imune ao efeito dela? Não, quando eu você for medo. Sofrer algum efeito, você tem vantagem no seu teste de destreza. Beleza. Então, tipo, a gente não pode, baseado no que os anões fizeram, porque tem uma outra raça que está habitando lá. Bom, de qualquer forma vai ter armadilhas. Sim. Acho que a gente devia dar uma olhada ao redor da montanha pra ver se acha alguma coisa. Tá meio extenso, a gente é doido. Mas vamos fazer isso pela manhã, né? Sim. Tá bem melhor, vamos descansar. Melhor. Quem sabe amanhã de manhã a nevasca já passou. E quanto alimento? Então, você pode fazer. Tipo, eu já tenho hoje. Faz um vento lá fora. Oi? Vou fazer muralha de vento lá fora. Muralha de vento? É. Ok. Pode tirar um pouco da neve da frente da montanha. Uhum. Como é que é? Funciona bem assim isso. Então faz porra, estamos aqui. A gente tem uma monte gigantesco, espectral. O que está escrito aí? Quanto tempo isso daí dura? Posso mudar como eu quiser. Tamires? Não, pode moldar sua muralha como você quiser. Calma. Porque só dá pra fazer o quê? Poderia usar isso aí? Não ouvi. Pode tirar a questão da nevasca da gente. Enquanto a gente viaja, não entra um negócio. Vai ter gente da nevasca. É, um minuto. Uma coisa não foi cravada ali. Prata. Tá. Faz sua muralha de vento e fala pra mim onde que você passa essa muralha. Então, vai me tirar a neve da montanha. Vai querer ver se tem alguma coisa na. Mas faço fazer uma avalanche e neve pra fora. Eu vou fazer. Ah, sei lá, o diamante de boa. Vem pra lá da onde. Não, não acho que o diamante tá. Não, o bagulho aí. Mais fácil. Onde é pra lá e qual bagulho? Também da fenda. Longe da fenda. Longe da fenda, que direção? Direção. Onde tá lá de entrar? Onde é tá lá? Na direção oposta. Tá. Ok, você faz a muralha. Bate o vento ali tudo. Tira realmente um pouco de neve. Neve mais recente, está mais fofa ainda. Tá? Sai um pouco da neve. Mas nada aparece. Não vê pegada, você não vê. Passagens, nada. E aí, o que vocês fazem? Mano, eu vou fazer o ritual do banquete. Ritual do boquete? Ok, e aí, o que mais? Comer e dormir. Comer e dormir? Eu acho que a gente devia ter o quê? Quebrar o sigilo por dentro. Não tô ouvindo, mas fala mais alto. Vai desmoronar, vai matar o mamute e vai ficar preso. Acho que eu vou cortar mais tipo uma coisa. Não, não. Justo isso. Do lado de fora. Também não. Ok, turnos de guarda. Segundo. Não, primeiro, ele vai querer dormir. Primeiro. Ele já tá dormindo, ok. Não é questão de destruir, mano. Você vai, a gente vai destruir logo. Pode ter alguma coisa, uma inscrição na parede que compromete. Que seja. Pata de Urso faz uma fogueirinha lá dentro. Mantém vocês aquecidos. Tá? O mamute ele passa a noite inteira sentado na entrada da caverna, impedindo o vento de entrar e passando parte do calor do corpo dele pra dentro. Tá? Transforma aquele ambiente de gelo ali em algum lugar quase aconchegante. Gabriel, pode limpar essa ponta de exaustão. Construindo uma inscrição ali para um portal, tá. Eles entraram ali construindo o resto do negócio deles. Celerinho, você fica ali as 4 horas vigiando tranquilamente enquanto o Gabriel está lá em transe profundo. Tá? Tranquilo, nada acontece. Passa 4 horas, você vai desperto o Gabriel. Você acorda, fica as 4 horas ali lendo o seu livro. Eu não tô lendo o livro. Não tá lendo o livro agora? Não, aí não. Fica as 4 horas ali, vigiando, seu alarme não dispara em momento algum. Tá? E aí você vai sentindo o tempo passar e você calcular, deve estar de manhã já. Tá? Nada de ruim acontece com vocês aí. Que estranho. Você vai ter só a bunda do mamute na parte de fora. É. Na parte de fora, tudo comido. É, já tá. Tipo o cara do Kung Fu, fica. Cai a língua. É. Vamos, gente. Vamos pra cá. Vocês estão até bem aquecidos. Ele fez o banquete, né? Então temos que resolver os 2D10, né? Sim. O seu pé está descoberto. Ou não. Vai que o mamute fugou. Ok. 10. Vai lá, marca, nota seus pontos de vida temporários aí. Muito. De boinha. Tá. Amanhece, o Grel acorda vocês, vocês se alimentam. Tá. Pata de Urso fala, bom, vamos procurar essa entrada então. O que vocês acham da gente se dividir? Como está o tempo? Eu não sei. Hoje meu cristal está meio panela. O Wi-Fi não está pegando. Você pode pedir pro seu bichinho sair dali? Tem um espaço para que podemos ver, possamos ver lá fora. Então, antes disso, não dá para saber mais ou menos quanto tempo que ela fez ainda tá lá. Desde isso. Quanto tempo que ela fez ainda tá lá, né? Não. Ela tem que saber se ela está aqui, mas não tem. Não. Meu nível. Nível? Ok, ele aparece. Nível, quanto tempo você gosta de ficar aqui nesse tempo? Minuto. Não muito. Tá muito frio. Lá fora tá pior. Por quê? Porque a gente precisa ver essa montanha como é, se a gente achou uma entrada secreta. Então, se eu já sou voando, seria nem mais rápido. A gente pode tentar. Você consegue voar quanto tempo? Jeff, uma pergunta. Tá muito frio, eu não vou conseguir voar muito, não. Tá tudo bem, então eu vou pro lado leste. Por ele ter o cinto do anão? Eu não tenho algum conhecimento. Não. E saber, tipo, não. São tribos diferentes. Eu não tenho nele. É como se fosse, tipo, uma coisa. Não conhece nada sobre outros bairros. Ele veio pra cá. História diferente. Pro oeste. Ok. O cinto não enfia um livro de conhecimento na cabeça dele. Ele fica mais fácil pra perceber algumas coisas. Não, sim, é justamente por isso. Mas ele não vai entender. Tipo, perceber entrada, negócio. É que eu escritura na parede, algumas runas na parede, que se culpar alguma coisa, parece uma porta, parará, parará. Tem empatia de passar numa parede assim e olhar. É, essa sentir é que tem algo de estranho. Essa na verdade, tem uma, parede, tem uma porta secreta. Então, isso sim. Mas não tem. A gente tá, o Gabriel, então, a Lisbeth pede então, pra uma moto sair, ele sai de ladinho assim, abre uma fresta, e aí vocês veem a claridade do dia entrar, tá? e um vento frio, gélido, junto com ela. Ah, fecha essa porta. Aquele calorzinho gostoso que estava lá dentro desaparece instantaneamente. Vamos logo. Corta esse mamute na frente de novo. Você vai com o cavalo lá pra fora, monta nele, e aí você... E ele tá falando assim, ó, me retorna. Tá. Tá. Vocês não conseguem voar muito. Tá. Vocês vão subindo, subindo, subindo. Depois de uns 30 metros de altura, os ventos se tornam tão fortes, tão fortes. A gente pode voar baixo. Tá. Mas depois de uns 30 metros de altura, os ventos se tornam tão fortes, que fica difícil pro nível manter um voo estável. Tá, se torna perigoso. Nevando ainda. 5 metros de altura. Fala Perception. De novo. 30? Caraca! 19 mais 11. Caraca! Ok. Tá. Achou até a mãe do anão ali, né? Estava com a mãe do anão. Grel, você vai voando em torno de uns 20 metros de altura, contornando a face sul da montanha, tá? Em direção ao oeste, olhando ao redor. Você está olhando para que direção? Olhando na montanha. Na montanha, tá. Você vai olhando na montanha, procurando alguma entrada, tudo, né? E aí você olha ao redor, e aí você olha pro alto assim, e você vê branco, branco, branco, cinza, bem clarinho, branco. Que altura é isso? Bem alto. Bem alto? Mais, em torno dos 500 metros de altura. Ele jogou videogame e tem coisa errada, né? Tem um caminho que chega lá? Não, você não vê o caminho, aí você para, você começa a olhar com atenção. Você vê lá em cima, a tonalidade diferente... É devido ter uma reentrância grande na montanha que reflete de forma diferente a luz do sol. E representa uma cor diferente para você. Tá? Você consegue enxergar o seguinte. É uma reentrância na montanha. Imagina a montanha. Tá? E tem um local que é recuado, tá dentro de uma montanha assim. Tá? Com um parapeito, uma passarela. E aí você vai se afastando com o nível da montanha, você consegue ver que tem uma caverna aqui dentro. Muito grande. Bem alto. Imagina isso, ó. Ilustrado. Eu já vi faz falta no celular. Ó, montanha. Lá no alto, 500 metros de altura. Você vê isso, ó. Tá vendo? Você vê isso, uma reentrância na montanha. Essa reentrância forma um parapeito aqui, tá? E nesse parapeito, no centro dele aqui, você vê uma caverna que entra a montanha dentro. Tá. Você vê o parapeito, essa passarela, ela vai na direção leste. Tá? E isso tá bem na borda da montanha, bem na direita da montanha, assim, bem no leste. Tá? O parapeito vai assim na direção leste. Quando chega na borda da montanha, na extremidade dela, aí ele desaparece, você não consegue mais ver ele. Possivelmente. Vou voltar. Ok. Voltou, chegou, tranquilo, sem incidentes. Você pode fazer agora um mapa do tempo do Brasil? Acho que eu vou embora com dois noites. Você não passa do gigante. Uma coruja gigante. Voar aí é difícil por causa do vento. É, não é por causa do mapa, é do vento. Existe uma criatura que consegue, mas não é um animal. Eles querem ter clarividência. E ele senta a ponta também. Dragão consegue fazer isso. É uma criatura que consegue voar nessas condições, mas não é um animal, é um dragão. Só um dragão? Vou ler. Pensa, se eu já conseguisse me transformar, A gente vai estimular seu anel, relaxa. Será que temos só um filhote, nosso sobrinho? Eu acho que merece o XPzinho, dependesse. Acho que merece, hein? Acho que merece o XPzinho. Olha só, só temos um filhote no grupo. E aí, o que vocês vão fazer? Nossa, o caminho é muito alto, é melhor subir a rampa. Um minuto pra tomar uma decisão pra gente poder encerrar. Subir a rampa, eu acho que é o melhor caminho. Subir a rampa? Dá pra escalar? Escalar? Dá. Nossa, mas eu tô com isso. Olha o desenho da montanha ali. Porque o humano é muito ruim. Hã? Pra quem não tem garras, é muito ruim, seria. Mesmo quem tem garras. É, não tem gelo. É horrível. É tudo de vez escorregar. É ruim. É difícil, é complicado. Ou teleporte, eu vou uma coisa. Subindo? Posso fazer teleporte? Tem teleporte? Não. Então não. Por que não? Tem teleporte? Alguém pode fazer teleporte? Não. Então, você tem teleporte? Não. Então, você não pode fazer com a magia voa? A gente tem, uma pessoa. Mas uma pessoa. O quê? Mas elevando o slot e usando ponto heróico. O slot? Dá falta. Magia voa? É. Dá claro falta. Que não. Só, se ele falou que só deu você voa aí, você acha que magia voa vai funcionar? Não vai, cara. Eu não acho que vai funcionar. Eu acho que sim, porque a gente não tem o problema da aerodinâmica das asas. Mas tem o problema do vento. O problema é esse que você falou, não é o voo. É você aguentar. Consegue usar o seu teleporte? Hum? Consegue usar a sua magia de teleporte? Consigo por 9 metros. É, parece 500 pra ser. Falta só umas 490. Quando tiver quase 9 metros, aí a gente usa. Se você transporta, quer um pouquinho, você transporta, quer um pouquinho, vai subir isso. É. Vai subir igual a boa de ponto mais rápido ali a pé. Fora que não tem ponto heróico bastante pra isso. Mas nem dá pra. Não, mas se usar no ponto heróico, dependendo do nome do slot. 9, 18, 27. E aí, o que vocês fazem? Vamos subir o caminho então. Não, é, com. Caminho, falta de urso, o melhor caminho. Falta de urso. Falta de urso. Ele conhece o terreno, ele sabe, então. Você é longe, eu transformar o. Eu pergunto pra ele, eu urso, qual que seria o melhor caminho, sem, tipo, porque nós não tem como escalar a montanha. A gente não tem um. Vamos subir aqui e ver até onde isso vai dar. Hoje é. Então, meio. Se precisar, a gente escala mais pra frente. Como que funciona aquele caminho? Hã? Como é que funciona aquele caminho? Qual vai ser o seu alvo? O que a gente mandou? Qual vai ser o seu alvo? Como assim, como funciona? Como que ele sobe por dentro de uma montanha? É, ele é um animal subterrâneo. Tem que fazer esse caminho da prata, parece ser. Ele cava muito rápido ou como é? Já tem um caminho no meio do mapa. Ah, vou ter que. A gente podia fazer sucos com um daquele. Tipo, pegar ela pra transformar uma mamute em um. Que nojo. A gente podia fazer uns sucos e fazer subir. Sucos, que nojo. Entendeu? Tipo um. Minhocão de parque de diversão, tá subindo. Ou uma centopeia, sei lá, qualquer coisa que dê atrito. Acolhido, né? Vem na descrição que ele deu. Maranhão, sei lá, qualquer coisa. Posso jogar insight pra ver se é ninho de dragão? Pode. Ninho de dragão. Uma aranha sobrevive ao tempo tão frio desse? Acho que ele não sobrevive. Mas eu não quero dele um espectro, não, pra todos os efeitos da maranha. Um espírito que assume a forma de um animal. A gente precisa de um animal que suba assim. Não precisa necessariamente cair todo mundo. Amarra uma corda e vai puxando. Não precisava nem. 19? É. Não, ele cagou, poderia, tipo, levava um, dois de cada vez. Por mim, precisava nem subir ninguém. Só não animal pra mim, se é lá ou não. Pode ser usado como ninho, mas não. Porque ele tem grande flor. Por causa disso aqui, ó. O jeito que é, o seu padrinho é cara, do parapeito, da proteção de. Sabedoria, gente. Inteligência, vai? Né? Sabedoria, sei lá. Sabedoria. É lógica, é inteligência. Interfeição, cara. 15. 16. 15, beleza? 15, ok. 12. Ok, tá bom. É óbvio, a montanha foi escavada por mãos habilidosas. Só que era pintado. Um pterodáctilo. É, porque eu não sei se tem aqui, tem umas fichinhas minhas que estão. Esquece a ideia. Por quê? Teoricamente o pterodáctilo também é um dragão. Não, não é. Não é. É um dinossauro. Então. E teoricamente ainda não está confirmado se eles eram homeotérmicos ou não, então vamos considerar a pior hipótese que eles tinham sangue frio. Você vai transformar e puf! Paralisada pra sempre. Teve uma alô? O que você quer me matar? Já vou, aguenta só um pouquinho aí. Deu, aguenta só um pouquinho aí que eu já tô indo. Tá. Tchau, tchau. Não sei. Bom, isso não importa. Eu paro onde der, não tem problema. Tchau. Eu queria discutir estacionamento. Tá lá na pastelaria da Alameda. Ah, eu achei que você tava aqui já. Eu também achei. Não. É, onde estávamos? Pterodáctilo. Pterodáctilo é inviável. É um lagarto que não tem qualquer proteção contra o frio. Sei. Entendeu? Enviado. Perguntou. Isso aí é só falar, não, não pode. Não, não pode, eu tô explicando pra você os motivos disso. Tem algum bicho? Uma ave do gelo? Hã? Tem algum bicho que você que vai explorar tranquilamente por ali? Bode? Talvez. Uma raposa, talvez. Ah, uma cabra. Como que é o caminho, Jé? Cabra. Hã? Como que é o caminho que sobe lá? O. Caminhozinho que tem à direita, é. Ele é uma rampa pouco inclinada, bem íngreme, na verdade, 3 metros de largura no gelo. Alguém aí pode derreter o gelo? Não, vou derreter o gelo para ver se isso aí tem. Foi escavado por. Esse é o único caminho? A gente vai ver descobrir se é o caminho dos O restante, as outras, a única opção é escalar, realmente. Isso é um caminho mesmo na montanha. O Jeff, ele está derretendo no gelo para ver o que tem embaixo do gelo. É, eu derreto para ele. Vai derretendo o gelo? É. Ok, você vai derretendo. Não, rápido, com fogueira, vai. Derretendo. Não, é muito fundo, meu bem, eu não vou terminar, não. Derretendo, até que você chega... Demora em rocha. Rocha ou concreto? Rocha. Você derrete, começa a congelar de novo. Da montanha, você derrete e congela. Você chega numa quina de rocha, assim, um canto, assim, de rocha. Dois pedacinhos assim, ó, você vê? Lisos. Tem cara de ser esculpido? É liso, pode ter sido esculpido. Você continua ou para? Você quer ganhar ou você quer continua? Perder? Ok, você vai continuando. Pra frente, pra trás, direita ou esquerda? Pra frente, ok. Você vai continuando, conduzindo seu fogo pra frente, derretendo cada vez mais, né? Você achou uma quininha assim, né? Você vai avançando, até que você chega numa face vertical de pedra. É um escada. Você continua mais um pouquinho, a face vertical sobe até formar um outro canto. Formam-se dois degraus. Parece mais não? Com certeza. Ah, não. Não, você pode continuar. Com certeza. Pra derreter aquilo ali demora pra caramba, né? Então vamos subir? Demora. É a escadaria dos caras. Demora tipo a eternidade pra derreter. Não, tipo, eu tô falando, a gente tá lá, saindo da. Por mim, a gente tá dentro da fenda ainda. Não, fora da fenda, do lado da montanha. Tem tempo que tá fora da fenda. Então. Subir esse caminho aí, velho. Subir esse caminho? Ok. De teu jeito, né? Bom, são 10h15. Estou atrasado. Vamos encerrar. Perfeito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais 7 fichas para desempenho de vocês. Foi muito bom. Tá. Contem quantas fichinhas tem. Eu vou só anotar pra gente acelerar. E depois eu passo pra vocês o XP certinho. Foi muito bom. Interromper a navegação. Preciso acertar meu microfone.